Parte 2. A peneira e a areia. Leram durante toda a longa tarde, enquanto a chuva fria de novembro caía do céu sobre a casa silenciosa. Instalaram-se no corredor, porque o salão ficava muito vazio e desolado, sem a parede iluminada de confetes alaranjados e amarelos, fogos de artifício, mulheres em malha dourada e homens em veludo preto, tirando coelhos de 40 quilos de cartolas prateadas. O salão estava morto e Mildred continuava a espiar lá para dentro com expressão vazia, enquanto Montag andava de um lado para o outro e voltava, agachava-se e lia uma página em voz alta até 10 vezes seguidas. Não se pode precisar o momento em que uma amizade se forma. Como ao encher gota a gota uma vasilha, há no final uma gota que a faz transbordar. Assim também, em uma série de gentilezas, há uma que, por fim, faz o coração transbordar. Montag sentou-se, escutando a chuva. Foi assim com a garota da casa ao lado? Esforcei-me tanto para entender. Ela está morta. Falemos de alguém vivo, pelo amor de Deus. Sem olhar para a mulher, Montag seguiu tremendo pelo corredor até a cozinha, onde parou por um longo momento, observando a chuva bater nas vidraças, antes de voltar para o corredor, à luz cinza, esperando o tremor passar. Abriu outro livro. Este assunto favorito, eu mesmo. Franziu o cenho, olhando para a parede. Este assunto favorito, eu mesmo. Esse eu entendo, disse Mildred. Mas o assunto favorito de Clarice não era ela mesma. Eram todos os demais e eu. Ela foi a primeira pessoa em muitos e muitos anos de quem realmente gostei. Foi a primeira pessoa que vi olhar diretamente para mim como se eu fosse importante. Ele ergueu os dois livros. Faz muito tempo que esses homens morreram, mas sei que suas palavras apontam, de um modo ou de outro, para Clarice. Do lado de fora da porta, na chuva, um leve som de arranhar. Montag congelou. Viu Mildred empurrar as costas contra a parede e ofegar. Alguém à porta. Por que a voz não fala? Eu a desliguei. Sob a soleira, um farejar lento, perscrutador, uma exalação de vapor elétrico. Mildred riu. É só um cachorro, é isso. Quer que eu o toque daqui? Fique onde está. Silêncio. A queda da chuva fria. E o cheiro de eletricidade azul soprando sob a porta trancada. Voltemos ao trabalho, disse calmamente Montag. Mildred bateu o pé num livro. Livros não são pessoas. Você lê e eu olho em volta, mas não há ninguém. Ele olhou para o salão morto e cinzento como as águas de um oceano que transbordaria de vida se eles acendessem o sol eletrônico. Agora, disse Mildred, minha família é de pessoas. Elas me contam coisas. Eu rio, eles riem. E as cores, então? Sim, eu sei. E além disso, se o Capitão Beat ficasse sabendo sobre esses livros... Ela refletiu um pouco. Seu rosto foi ficando assustado e depois apavorado. Ele pode chegar e queimar a casa e a família. Isso é terrível. Pense em nosso investimento. Por que eu deveria ler? Para quê? Para quê? Ora, disse Montag, na outra noite vi a pior serpente do mundo. Ela estava morta, mas estava viva. Ela podia ver, mas não podia ver. Você quer ver essa serpente? Ela está no hospital de emergência, onde eles preencheram um relatório sobre todo o lixo que a cobra tirou de você. Gostaria de ir examinar o arquivo? Talvez você tenha de procurar em Guy Montag, ou talvez em Medo ou Guerra. Gostaria de ir até a casa que queimou ontem à noite e revirar as cinzas para encontrar os ossos da mulher que ateou fogo à sua própria casa? E quanto a Clarice McClellan, onde vamos procurá-la? No necrotério. Escute. Os bombardeiros cruzavam e tornavam a cruzar o céu sobre a casa, ofegando, murmurando, assobiando como um ventilador imenso, invisível, girando no vazio. Santo Deus, disse Montag, toda hora essas malditas coisas no céu. Por que diabos esses bombardeiros passam lá em cima a todo instante de nossas vidas? Por que ninguém quer falar sobre isso? Desde 1990 já fizemos e vencemos duas guerras atômicas. Será porque estamos nos divertindo tanto em casa que nos esquecemos do mundo? Será porque somos tão ricos e o resto do mundo tão pobre e simplesmente não damos a mínima para a sua pobreza? Tenho ouvido rumores, o mundo está passando fome, mas nós estamos bem alimentados. Será verdade que o mundo trabalha duro enquanto nós brincamos? Será por isso que somos tão odiados? Ouvi rumores sobre ódio também, esporadicamente, ao longo dos anos. Você sabe por quê? Eu não, com certeza que não. Talvez os livros possam nos tirar um pouco dessas trevas. Ao menos poderiam nos impedir de cometer os mesmos malditos erros malucos. Não ouço esses idiotas do seu salão falando sobre isso. Meu Deus, Millie, você não entende? Uma hora por dia, duas horas, com esses livros e talvez... O telefone tocou. Mildred agarrou o aparelho. Anne riu. Sim, o palhaço branco é hoje à noite. Montag caminhou até a cozinha e jogou o livro no chão. Montag, disse ele, você é realmente estúpido. Para onde iremos daqui? Entregaremos os livros, esqueceremos tudo? Abriu o livro para ler alto e abafar a risada de Mildred. Pobre Millie, pensou ele. Pobre Montag, é lama para você também. Mas onde encontrar ajuda? Onde encontrar um professor a esta hora? Espere. Fechou os olhos. Sim, é claro. Estava se lembrando do parque verdejante de um ano antes. O pensamento o visitara muitas vezes nos últimos dias, mas agora ele se lembrava de como foi aquele dia no parque da cidade, quando vira o velho de terno preto se apressando a esconder algo em seu casaco. O velho saltou como se para correr e Montag disse, espere. Eu não fiz nada, gritou o velho tremendo. Ninguém disse que você fez. Haviam se sentado à suave luz esverdeada sem dizer palavra por um momento e então Montag falou sobre o clima e o velho respondeu com uma voz fraca. Foi um estranho e calmo encontro. O velho confessou ser professor de inglês aposentado, que havia 40 anos fora descartado para o mundo quando a última faculdade de ciências humanas fora fechada por falta de alunos e verba. Seu nome era Faber, e quando finalmente perdeu o medo de Montag, falou com uma voz cadenciada, olhando para o céu e as árvores e o parque verdejante. E após uma hora de conversa, ele disse algo a Montag e Montag percebeu que era um poema sem rima. Depois, o velho ganhou ainda mais coragem e disse outra coisa, também um poema. Faber mantinha a mão sobre o bolso esquerdo do casaco e dizia as palavras com suavidade, e Montag sabia que, se estendesse a mão, poderia tirar um livro de poesia do casaco do homem. Mas não o fez. Suas mãos permaneceram sobre seus joelhos, entorpecidas e inúteis. Eu não falo de coisas, senhor, disse Faber. Falo do sentido das coisas. Sento-me aqui e sei que estou vivo. Na verdade, foi só o que aconteceu. Uma hora de monólogo, um poema, um comentário, e então, sem tão pouco admitir que Montag era bombeiro, Faber, com certo tremor, anotou seu endereço em um pedaço de papel. Para o seu arquivo, disse ele, caso você decida ficar com raiva de mim. Não estou com raiva, disse Montag, surpreso. Mildred soltou uma risada estridente no corredor. Montag foi até seu armário no quarto e abriu seu classificador no cabeçalho. Futuras investigações. Ponto de interrogação. O nome de Faber estava ali. Ele não o havia entregado nem o apagara. Fez a chamada em um telefone reserva. Na outra ponta da linha, o fone chamou o nome de Faber umas 10 vezes, até que o professor atendeu com uma voz débil. Montag se identificou e teve como resposta um prolongado silêncio. — Sim, senhor Montag? — Professor Faber, eu tenho uma pergunta um tanto estranha para lhe fazer. — Quantos exemplares da Bíblia restam neste país? — Não sei do que o senhor está falando. Eu quero saber se ainda resta algum exemplar. Isso é alguma cilada. Não posso falar com qualquer um ao telefone. Quantos exemplares de Shakespeare e Platão? Nenhum. O senhor sabe tão bem quanto eu. Nenhum. Faber desligou. Montag pôs o aparelho no lugar. Nenhum. Era uma coisa que ele sabia pelas listagens do quartel de bombeiros, é claro. Mas, por algum motivo, ele desejara ouvi-lo do próprio Faber. No corredor, o rosto de Mildred transpirava animação. — Enfim, as senhoras virão aqui. Montag lhe mostrou um livro. Este é o Velho e o Novo Testamento, e não comece de novo com isso. Talvez seja o último exemplar nesta parte do mundo. Você tem de devolver isso hoje à noite, não tem? O capitão Beach sabe que você o pegou, não sabe? Não creio que ele saiba qual livro eu roubei. Mas como escolho um substituto? Devo devolver o senhor Jefferson? O senhor Thoreau? Qual é menos valioso? Se eu escolher um substituto e Beach souber realmente qual livro eu roubei, adivinhará que temos uma biblioteca inteira aqui. A boca de Mildred se contorceu. Viu o que está fazendo? Você vai nos arruinar. Quem é mais importante, eu ou essa Bíblia? Ela estava agora começando a gritar, sentada ali como uma boneca de cera derretendo com seu próprio calor. Montag ouvia a voz de Beach. Sente-se, Montag, observe, delicadamente, como as pétalas de uma flor. Acenda a primeira página, acenda a segunda página. Cada uma se torna uma borboleta preta. Linda, não é? Acenda a terceira página na segunda, e assim por diante, fumaça em cadeia, capítulo a capítulo, todas as coisas estúpidas que as palavras significam, todas as falsas promessas, todas as noções de segunda mão e filosofias desgastadas pelo tempo. Ali estava Beach, sentado, transpirando ligeiramente, o chão forrado de enxames de mariposas pretas, mortas numa única tempestade. Mildred parou de gritar tão prontamente quanto começara. Montag não estava ouvindo. — Há apenas uma coisa a fazer, disse ele. Antes de entregar o livro a Beach, hoje à noite, tenho de conseguir fazer uma cópia dele. — Você vai estar aqui para ver o palhaço branco esta noite, quando as senhoras chegarem? Choramingou Mildred. Montag parou diante da porta, de costas para Mildred. Millie? Silêncio. O quê? Millie, o palhaço branco a ama? Não houve resposta. Millie, umedeceu os lábios. A sua família a ama muito, a ama com todo o coração e com toda a alma. Millie? De costas, ele sabia que ela estava piscando os olhos. — Por que você faz uma pergunta estúpida dessas? Ele sentiu vontade de chorar, mas nada aconteceu com seus olhos ou sua boca. — Se você vir aquele cachorro lá fora, disse Mildred, dê-lhe um pontapé por mim. Ele hesitou, escutando a porta. Abriu-a e saiu. A chuva havia cessado e o sol estava se pondo no céu claro. A rua, o gramado e a varanda estavam vazios. Montag exalou um profundo suspiro e fechou a porta com força. Estava no metrô. Estou entorpecido, pensou ele. quando esse torpor realmente começou em meu rosto, em meu corpo, na noite em que chutei o frasco de pílulas no escuro, como um passo em uma mina subterrânea. O torpor passará, continuou a pensar. Levará tempo, mas eu chego lá, ou Faber o fará por mim. Em algum lugar, alguém me devolverá a antiga face e as mãos do jeito que eram. Mesmo o sorriso, o velho sorriso chamuscado, desapareceu. Sem ele, estou perdido. O túnel passava voando por ele, ladrilhos bege preto a jato, ladrilhos bege preto a jato, algarismos e escuridão, mais escuridão e o total se perfazendo. Uma vez, quando criança, ele se sentara em uma duna amarela à beira-mar num dia azul e quente de verão, tentando encher uma peneira com areia, porque um primo malvado lhe dissera: encha esta peneira que eu lhe dou uma moeda de 10 centavos. E quanto mais rápido ele despejava, mais rápido a areia passava pela peneira, silvando de calor. Suas mãos estavam cansadas, a areia fervia, a peneira estava vazia. Sentado ali, em pleno mês de julho, em total silêncio, sentiu as lágrimas lhe escorrerem pela face. Agora que o vácuo subterrâneo o impelia pelos porões mortos da cidade, sacudindo-o, ele se lembrou da lógica terrível daquela peneira. Baixou os olhos e viu que levava a Bíblia aberta nas mãos. Havia gente no vagão, mas ele segurava o livro nas mãos e uma ideia tola lhe ocorreu. Se você ler rapidamente e ler tudo, talvez parte da areia fique na peneira. Mas ele lia e as palavras vazavam, e ele pensou: dentro de algumas horas, Bite ali e eu aqui lhe entregando este livro, e por isso nenhuma frase deve me escapar, cada linha deve ser memorizada, preciso fazer isso sozinho. Apertou o livro nas mãos. Trombetas soaram. Dentifrício Denham. Cale-se, pensou Montag, olhai os lírios do campo. Dentifrício Denham. Eles não trabalham. Dentifrício, olhai os lírios do campo. Cale-se, cale-se. Denham. Montag abriu bruscamente o livro, passando as páginas e olhando-as como se fosse cego, seguindo a forma de cada letra sem piscar. Denham, soletrando, D-E-N. Eles não trabalham, nem um silvo de areia ardente pela peneira vazia. Denham resolve. Olhai os lírios, os lírios, os lírios. Creme dental Denham. Calado, calado, calado. Foi uma súplica, um brado tão terrível que Montag se viu em pé. Os passageiros do vagão barulhento espantados, afastando-se desse homem de rosto demente, inflamado, a boca seca tartamudeando, o livro se agitando em seu punho. As pessoas que um minuto antes estavam sentadas batendo os pés ao ritmo do dentifrício Denham, o creme dental Denham, dentifrício, dentifrício, dentifrício Denham, um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Pessoas cujas bocas se agitavam levemente, repetindo as palavras dentifrício, dentifrício, dentifrício. Em retaliação, o rádio do trem vomitava sobre Montag uma tonelada de música feita de estanho, cobre, prata, cromo e bronze. O clangor reduziu as pessoas à submissão. Não corriam. Não havia lugar para onde correr. O grande trem, a ar comprimido, precipitava-se em seu poço na terra. Os lírios do campo. Denham. Eu disse lírios. As pessoas olhavam admiradas. Chamem o guarda. O sujeito está fora de si. Noll viu. O trem soltou um silvo, parando. Noll viu. Um grito. Denham. Um sussurro. A boca de Montag mal se movia. Os lírios. A porta do trem sibilou e abriu. Montag ficou parado. A porta resfolegou, começou a fechar-se. Só então ele investiu pelo meio dos outros passageiros, gritando mentalmente, e mergulhou porta afora no último instante. Correu pelos ladrilhos brancos, subindo os túneis, ignorando as escadas rolantes, porque queria sentir os pés se moverem, os braços se agitarem, pulmões se encherem e se esvaziarem, sentir a garganta seca com a passagem do ar. Uma voz vagava atrás dele, Denham, Denham, Denham, e o trem silvou como uma cobra, desaparecendo em sua toca. Quem é? Montag. O que você quer? Me deixe entrar. Eu não fiz nada. Eu estou sozinho, droga. Você jura? Juro. A porta se abriu com lentidão. Faber lançou um olhar furtivo para fora. Parecia muito velho à luz e muito frágil e amedrontado. Era como se não tivesse saído de casa durante anos. Ele quase não se distinguia das paredes brancas de gesso lá dentro. Seus lábios e sua face eram brancos, bem como os cabelos, e seus olhos haviam esmaecido com um toque branco no vago tom azul. Seu olhar pousou sobre o livro embaixo do braço de Montag, e nesse momento ele não parecia mais tão velho nem tão frágil. Lentamente, seu medo desapareceu. Desculpe-me, é preciso tomar cuidado. Não conseguia tirar os olhos do livro sob o braço de Montag. Então é verdade? Montag entrou. A porta se fechou. Sente-se. Faber vigiava, como se receoso de que o livro pudesse desaparecer se ele desviasse os olhos. Atrás de si, uma porta aberta dava para um quarto, onde restos de máquinas e ferramentas de aço estavam esparramados sobre o tampo de uma escrivaninha. Montag teve apenas um vislumbre, antes que Faber, vendo a atenção de Montag se desviar, rapidamente se voltasse para fechar a porta do quarto e permanecesse com a mão trêmula na maçaneta. Seu olhar regressou vacilante a Montag, que agora estava sentado com o livro sobre o regaço. O livro, onde você... Eu o roubei. Pela primeira vez, Faber ergueu os olhos e olhou diretamente para o rosto de Montag. Você é corajoso. Não, disse Montag. Minha mulher está morrendo. Uma amiga minha já morreu. Menos de 24 horas atrás, uma pessoa que poderia ter sido uma amiga foi queimada. Você é o único que conheço que talvez possa me ajudar. A ver, as mãos de Faber coçavam sobre seus joelhos. Posso? Desculpe-me, Montag lhe deu o livro. Faz muito tempo. Não sou um homem religioso, mas faz muito tempo. Faber folheou as páginas, parando para ler aqui e ali. É exatamente como me lembro dele. Meu Deus, como mudaram tudo isso em nossos salões de hoje. Cristo agora é um da família. Muitas vezes me pergunto se Deus reconhece seu próprio filho do jeito que o vestimos, ou devo dizer, despimos. Ele é agora uma guloseima em bastão, feita de açúcar cristal e sacarina, quando não está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente necessita. Faber cheirou o livro. Sabe que os livros cheiram a noz moscada ou alguma especiaria do estrangeiro? Quando eu era menino, eu adorava cheirá-los. Meu Deus, antigamente havia muitos livros maravilhosos, até que os deixamos partir. Faber virou as páginas. Senhor Montag, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi o rumo que as coisas estavam tomando muito tempo atrás. Eu não disse nada. Sou um dos inocentes que poderiam ter elevado a voz quando ninguém atentava para os culpados, mas não falei, e com isso eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando finalmente montaram a estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando junto comigo naquela época. Agora é tarde demais. Faber fechou a Bíblia. Bem, imagino que vá me dizer por que veio aqui. Ninguém mais presta atenção. Não posso falar com as paredes porque elas estão gritando para mim. Não posso falar com minha mulher. Ela escuta as paredes. Eu só quero alguém para ouvir o que tenho a dizer. E talvez, se eu falar por tempo suficiente, minhas palavras façam sentido. E quero que você me ensine a entender o que leio. Faber examinou o rosto magro e o queixo azulado de Montag. O que o abalou dessa forma? O que arrancou a tocha de suas mãos? Não sei. Temos tudo de que precisamos para ser felizes, mas não somos felizes. Alguma coisa está faltando. Olhei em volta. A única coisa que tive certeza que havia desaparecido eram os livros que queimei durante 10 ou 12 anos. Por isso, achei que os livros poderiam ajudar. Você é um romântico incurável, disse Faber. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes, os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores, mas não são. Não, não. Absolutamente não são os livros o que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder, nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há nada de mágico neles. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós a partir de retalhos do universo. É claro que você não poderia saber disso. É claro que você ainda não pode entender o que quero dizer com tudo isso. Mas, intuitivamente, está certo. Isso é o que conta. Três coisas estão faltando. A primeira, você sabe por que livros como esse são tão importantes? Porque têm qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmina, emanando em profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes de vida fielmente gravados por centímetro quadrado você conseguir captar de uma folha de papel, mais literário você será. Pelo menos, esta é a minha definição. Detalhes reveladores, detalhes frescos. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com cara de lua de cera, sem poros nem pelos, inexpressivos. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores, e não com a boa chuva e o húmus preto. Mesmo os fogos de artifício, apesar de toda sua beleza, derivam de produtos químicos da terra. No entanto, de algum modo, achamos que podemos crescer alimentando-nos de flores e fogos de artifício, sem completar o ciclo de volta à realidade. Você conhece a lenda de Hércules e Anteu, o gigantesco lutador cuja força era invencível contanto que ficasse firmemente plantado na terra? Mas quando Hércules o ergueu no ar, deixando-o sem raízes, ele facilmente pereceu. Se não existe nessa lenda nenhuma lição para nós hoje, nessa cidade, em nosso tempo, então sou um completo demente. Bem, aí temos a primeira coisa de que precisamos: qualidade, textura da informação. E a segunda, lazer. Ah, mas já temos muitas horas de folga. Horas de folga, sim, mas e tempo para pensar? Quando você não está dirigindo a 160 por hora, numa velocidade em que não consegue pensar em outra coisa senão no perigo, está praticando algum jogo ou sentado em algum salão onde não pode discutir com um televisor de quatro paredes. Por quê? O televisor é real, é imediato, tem dimensão. Diz o que você deve pensar e o bombardeia com isso. Ele tem que ter razão. Ele parece ter muita razão. Ele o leva tão depressa às conclusões que sua cabeça não tem tempo para protestar. Isso é bobagem. Somente a família é gente. Como disse, minha mulher diz que os livros não são reais. Graças a Deus que não. Você pode fechá-los e dizer, espere um pouco aí. Você faz com eles o papel de Deus. Mas quem consegue se livrar das garras que se fecham em torno de uma pessoa que joga uma semente num salão de TV? Ele dá a você a forma que ele quiser. É um ambiente tão real quanto o mundo. Ele se torna a verdade e é a verdade. Os livros podem ser derrotados com a razão, mas com todo o meu conhecimento e ceticismo, nunca consegui discutir com uma orquestra sinfônica de 100 instrumentos, em cores, 3 dimensões e, ao mesmo tempo, estar e participar desses incríveis salões. Como você vê, meu salão não passa de 4 paredes de gesso. E veja, Faber exibiu 2 pequenos tampões de borracha para minhas orelhas quando ando nos jatos subterrâneos. O dentifrício Denham. Eles não tecem nem fiam, disse Montag, os olhos cerrados. E para onde vamos? Os livros nos ajudariam? Só se nos fosse dada a terceira coisa necessária. A primeira, como eu disse, é a qualidade da informação. A segunda, o lazer para digeri-la. E a terceira, o direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação entre as duas primeiras. E tenho dúvidas de que um velhote e um bombeiro amargurado possam fazer muita coisa a essa altura do campeonato. Eu posso conseguir livros. Você estará se arriscando muito. Este é o lado bom de morrer. Quando você não tem mais nada a perder, corre o risco que quiser. Pronto, você disse uma coisa interessante, riu Faber, sem que a tivesse lido. As coisas são assim nos livros? Mas isso me ocorreu de repente. Tanto melhor. Você não a enfeitou para mim, nem para ninguém, nem mesmo para você. Montag se inclinou para a frente. Esta tarde, decidi que se os livros valessem a pena, talvez pudéssemos conseguir uma gráfica e imprimir alguns exemplares extras. Nós quem? Você e eu. Ah, não. Faber se aprumou na poltrona. Mas deixe eu lhe contar meu plano. Se insistir em me falar, terei de lhe pedir que se retire. Mas você não está interessado? Não, se você começar com o tipo de conversa que poderia me levar a ser queimado. A única possibilidade de eu lhe dar ouvidos seria se, de algum modo, a própria estrutura dos bombeiros pudesse ser queimada. Agora, se você sugerir que imprimamos livros e arranjemos um jeito de escondê-los nas casas dos bombeiros de todo o país, de modo que se pudessem plantar sementes de suspeita entre esses incendiários, eu até aplaudiria. Plantar os livros, enviar um alarme e ver as casas dos bombeiros se incendiarem. É isso que você pretende? Faber alçou as sobrancelhas e olhou para Montag como se estivesse diante de um novo homem. Eu estava brincando. Se você achasse que valia a pena tentar esse plano, eu teria de aceitar sua palavra de que isso ajudaria. Não se pode garantir coisas como essas. Afinal de contas, quando tivéssemos todos os livros de que precisássemos, ainda teríamos de encontrar o precipício mais alto de onde nos atirar. Mas o fato é que precisamos de uma pausa para tomar fôlego. Precisamos de conhecimento. E talvez, em 1000 anos, possamos escolher precipícios menores de onde saltar. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. São o guarda pretoriano de César cochichando enquanto o desfile ruge pela avenida. Lembre-se, César, tu és mortal. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montag, estão no mundo, mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro. Não peça garantias e não espere ser salvo por uma coisa, uma pessoa, máquina ou biblioteca. Trate de agarrar a sua própria tábua e, se você se afogar, pelo menos morra sabendo que estava no rumo da costa. Faber se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. — E então? — perguntou Montag. — Tem certeza de que é isso mesmo que pretende? — Absoluta. — É um plano insidioso, devo dizer. Faber olhou com ansiedade para a porta do quarto. Ver os postos de bombeiros pegando fogo em todo o país, destruídos como focos de traição. A salamandra devora a própria cauda. — Ó, senhor! Tenho uma lista de residências de bombeiros de todos os cantos, com algum tipo de atividade clandestina. Não se pode confiar das pessoas. Esse é o problema. Afora você e eu, quem mais ateará fogo? Não há professores como você, ex-escritores, historiadores, linguistas? Morreram ou estão velhos demais? Quanto mais velhos, melhor. Passarão despercebidos. Você conhece dezenas, admita. Ah, existem muitos atores que durante anos não interpretaram Pirandello ou Shaw ou Shakespeare porque as peças desses autores têm consciência demais do mundo. Poderíamos usar a raiva deles e poderíamos usar a raiva honesta dos historiadores que há 40 anos não escrevem uma linha sequer. Na verdade, poderíamos organizar cursos sobre reflexão e leitura. Sim. Mas isso apenas mexeria nas bordas. A cultura inteira está aos pedaços. O esqueleto precisa ser derretido e remodelado. Meu Deus, não é simples como apanhar um livro que há meio século se deixou de lado. Lembre-se, os bombeiros raramente são necessários. O próprio público deixou de ler por decisão própria. Vocês, bombeiros, de vez em quando, garantem um circo em volta do qual multidões se juntam para ver a bela chama de prédios incendiados. Mas, na verdade, é um espetáculo secundário e dificilmente necessário para manter a ordem. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. E desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Você consegue dançar mais depressa que o palhaço branco, gritar mais alto que o senhor bugiganga e a família do salão? Se puder, conseguirá o que quer, Montag. Em todo caso, você é um tolo. As pessoas estão, se divertindo, cometendo suicídio, assassinando. Uma frota de bombardeiros voava em sentido leste durante todo o tempo em que conversavam, e só agora os dois pararam para escutar, sentindo nas entranhas a vibração do grande ruído dos jatos. Paciência, Montag. Deixe que a guerra desligue as famílias. Nossa civilização está voando aos pedaços. Afaste-se da centrífuga. Alguém precisa estar pronto para quando tudo explodir. O quê? Homem citando Milton, dizendo, eu me lembro de Sófocles, lembrando aos sobreviventes que o homem também tem seu lado bom? Tudo o que farão será juntar pedras para atirarem uns nos outros. Montag, vá para casa, vá para a cama. Por que desperdiçar suas últimas horas correndo dentro da gaiola e negando que é um esquilo? Então você não se importa mais? Eu me importo, tanto que estou doente, e não vai me ajudar? Boa noite, boa noite. As mãos de Montag apanharam a Bíblia. De repente, tomou consciência do que suas mãos fizeram e pareceu surpreso. Você gostaria de ser dono deste livro? Eu daria meu braço direito, disse Faber. Montag ficou ali parado, esperando para ver o que aconteceria. Suas mãos, por si mesmas, como dois homens trabalhando juntos, começaram a rasgar as páginas do livro. Destacaram a folha de guarda e depois a primeira e segunda páginas. Imbecil, o que está fazendo? Faber saltou como se tivesse sido golpeado. Investiu contra Montag. Montag o repeliu e deixou que as mãos continuassem. Mais 6 folhas caíram ao chão. Ele as apanhou e as amassou, fazendo uma bola com elas diante do olhar parado de Faber. Não, não faça isso, disse o velho. Quem pode me impedir? Sou um bombeiro. Posso queimar você. O velho ficou parado, olhando para ele. Você não faria isso, mas poderia. O livro. Não rasgue mais. Faber afundou numa poltrona, o rosto muito pálido, a boca tremendo. Não aumente mais o meu cansaço. O que você quer? Preciso que você me ensine. Está bem, está bem. Montag soltou o livro. Começou a desembolar o papel amassado e a alisá-lo, enquanto o velho assistia, exausto. Faber agitou a cabeça como se estivesse despertando. Montag, você tem algum dinheiro? Um pouco. 400, $500. Por quê? Traga-os. Conheço um homem que, meio século atrás, imprimia o boletim de nossa faculdade. Foi no ano em que cheguei para o novo semestre e encontrei apenas um estudante inscrito para o curso O Teatro de Ésquilo a O'Neill. Pode imaginar a bela estátua de gelo que era, derretendo-se ao sol? Lembro-me dos jornais morrendo como enormes mariposas. Ninguém os queria de volta. Ninguém sentia falta deles. E depois, o governo, percebendo o quanto era vantajoso que o povo apenas lesse sobre lábios apaixonados e murros no estômago, fechou o círculo com vocês, os comedores de fogo. Pois é, Montag, temos um gráfico desempregado. Poderíamos começar com alguns livros e esperar que a guerra rompa o esquema e nos dê o empurrão de que precisamos. Algumas bombas e as famílias nas paredes de todas as casas se calarão como ratos. No silêncio, nossos sussurros no palco talvez sejam ouvidos. Ficaram ambos olhando para o livro na mesa. Tenho tentado me lembrar, disse Montag, mas que droga, some assim que virou a cabeça. Meu Deus, como eu queria ter algo a dizer ao capitão. Ele leu o bastante para ter resposta para tudo, ou pelo menos é o que parece. A voz dele é melosa. Receio que ele me convença a voltar a ser o que eu era. Apenas uma semana atrás, ao bombear o querosene com a mangueira, eu pensava, nossa, como é divertido. O velho fez um gesto compreensivo com a cabeça. Os que não constroem precisam queimar. Isso é tão antigo quanto a história e os delinquentes juvenis. Então é o que sou. Há um pouco disso em todos nós. Montag se dirigiu para a porta da frente. Tem alguma forma de você me ajudar hoje à noite com o capitão dos bombeiros? Preciso de um guarda-chuva para me proteger. Tenho muito medo de me afogar se ele voltar a falar comigo. O velho não disse nada, mas lançou outro olhar ansioso para o seu quarto. Montag percebeu o olhar. E então? O velho respirou fundo, conteve um pouco a respiração e a deixou sair. Inspirou de novo, os olhos fechados, a boca comprimida e, por fim, exalou. Montag. O velho por fim se virou e disse, venha comigo. Na verdade, minha vontade era deixá-lo sair o quanto antes de minha casa. Sou realmente um velho covarde. Faber abriu a porta do quarto e conduziu Montag até um pequeno cômodo onde havia uma mesa com várias ferramentas de metal em meio a uma massa de fios de arame microscópicos, rolos, bobinas e cristais minúsculos. O que é isto? Perguntou Montag. A prova de minha terrível covardia. Vivi sozinho durante muitos anos, projetando imagens nas paredes com a minha imaginação. Meu hobby tem sido mexer com eletrônica, radiotransmissão. Minha covardia é tamanha, complementando o espírito revolucionário que vive em sua sombra, que fui obrigado a projetar isto. Ele apanhou um pequeno objeto de metal verde, pouco menor que uma bala calibre 22. Eu paguei isso tudo. Como? Investindo na bolsa, é claro, o último refúgio no mundo para o perigoso intelectual desempregado. Bem, investi na bolsa, construí tudo isso e esperei. Esperei, temeroso, durante metade de minha vida, que alguém falasse comigo. Não me atrevia a falar com ninguém. Aquele dia no parque, quando nos sentamos lado a lado, eu sabia que algum dia você poderia vir aqui. Se com fogo ou amizade, era difícil prever. Durante meses, fiquei com esta coisinha pronta, mas quase deixei você ir embora de tanto medo que sinto. Parece uma radioconcha e alguma coisa mais. Ela escuta. Se você colocar isso na orelha, Montag, posso ficar sentado aqui, no conforto de minha casa, aquecendo meus ossos assustados e ouvir e analisar o mundo dos bombeiros, localizar suas fraquezas sem correr perigo. Sou a abelha rainha, protegida na colmeia. Você será o zangão, o ouvido ambulante. Mais tarde, eu poderia espalhar ouvidos por todas as partes da cidade, com vários homens escutando e avaliando. Se os zangões morrerem, ainda estarei seguro em casa, controlando meu medo com o máximo de conforto e o mínimo de riscos. Vê como me apego à minha segurança e o quanto sou desprezível. Montag enfiou o projétil verde no ouvido. O velho introduziu um objeto parecido em sua própria orelha e moveu os lábios. Montag? A voz estava na cabeça de Montag. Eu ouvi você. O velho riu. Sua voz também está chegando bem. Faber sussurrava, mas a voz na cabeça de Montag era clara. Vá para o quartel de bombeiros quando estiver na hora. Estarei com você. Escutemos juntos esse capitão Beatty. Ele pode ser um dos nossos. Só Deus sabe. Eu passarei coisas para você dizer. Daremos a ele um bom espetáculo. Você me odeia por essa minha covardia eletrônica? Aqui estou eu, mandando-o sair para a noite, enquanto fico, belo e folgado, atrás da linha de fogo, ouvindo sua cabeça ser cortada. Cada um faz o que pode, disse Montag, depositando a Bíblia nas mãos do velho. Tome, correrei o risco de devolver outro no lugar deste, amanhã. Vou ver o gráfico desempregado, sim, isso eu posso fazer. Boa noite, professor. Boa noite, nada. Estarei com você o resto da noite como um mosquitinho zumbindo em sua orelha quando você precisar de mim. Mas, em todo caso, boa noite e boa sorte. A porta se abriu e fechou. Montag estava novamente na rua escura, olhando para o mundo. Era possível sentir a guerra se preparando no céu naquela noite. O modo como as nuvens se afastavam e voltavam e a aparência das estrelas, um milhão delas nadando entre as nuvens como os discos inimigos e a sensação de que o céu poderia cair sobre a cidade e transformá-la em pó de giz e a lua se elevar em chamas vermelhas. Era assim que a noite parecia estar. Montag saiu do metrô com o dinheiro no bolso. Tinha ido ao banco, que ficava aberto a noite toda, robôs atendendo nos guichês dos caixas. E enquanto caminhava, ouvia a radioconcha num ouvido. Mobilizamos 1 milhão de homens. Se a guerra vier, teremos uma vitória rápida. Uma enxurrada de música engolfou a voz que se foi. 10 milhões de homens mobilizados, cochichou a voz de Faber na outra orelha. Mas diga, apenas 1 milhão. É mais alegre. Faber? Sim. Não estou pensando. Apenas estou fazendo como me mandam, como sempre. Você disse pegue o dinheiro e eu peguei. Realmente não pensei nisso. Quando começo a fazer as coisas por mim mesmo? Você já começou, ao dizer o que acabou de dizer. Você terá de confiar em minha palavra. Eu confiei na palavra dos outros. Sim. E olhe para onde estamos indo. Você terá de viajar às cegas por algum tempo. Apoie-se aqui em meu braço. Eu não quero mudar de lado só para receber ordens do que fazer. Não há razão para mudar se for para isso. Você já está sendo prudente. Montag sentiu os pés carregando-o pela calçada rumo à sua casa. Continue falando. Quer que eu leia? Posso ler para que você se lembre. Eu só durmo 5 horas por noite. Não tenho nada para fazer. Por isso, se você preferir, posso ler para você dormir à noite. Dizem que é possível reter o conhecimento que é sussurrado em nossos ouvidos quando estamos dormindo. Faça isso. Aqui vai. Longe, na noite, do outro lado da cidade, o leve farfalhar de uma página virada. O livro de Jó. A lua subia enquanto Montag caminhava, os lábios num movimento quase imperceptível. Estava começando uma ceia leve às 9 da noite, quando a chamaram na porta da frente e Mildred correu do salão como um nativo, fugindo de uma erupção do Vesúvio. A senhora Phelps e a senhora Bowles passaram pela porta da frente e desapareceram para dentro da boca do vulcão com martinis nas mãos. Montag parou de comer. As mulheres eram como um monstruoso lustre de cristal tilintando em 1000 penduricalhos. Ele viu seus sorrisos arreganhados irradiando-se pelas paredes da casa e agora estavam gritando uma com a outra por sobre o alarido geral. Quando Montag se deu conta, estava à porta do salão com a comida ainda na boca. Não é que todas estão encantadoras? Encantadoras. Você está linda, Millie. Linda. Todas estão elegantes. Elegantes. Montag continuou a observá-las. Paciência, sussurrou Faber. Eu não deveria estar aqui, sussurrou Montag quase para si mesmo. Eu deveria estar levando dinheiro para você. Amanhã haverá bastante tempo. Tome cuidado. Esse programa não é sensacional, gritou Mildred. Sensacional. Numa das paredes, uma mulher sorria e simultaneamente bebia suco de laranja. Como ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pensou Montag embasbacado. Nas outras paredes, uma radiografia da mesma mulher revelava as contrações na viagem da bebida refrescante até o deliciado estômago. Bruscamente, o salão decolou num voo de espaçonave rumo às nuvens, mergulhou em um mar verde-limão onde peixes azuis comiam peixes vermelhos e amarelos. Um minuto depois, um desenho animado mostrava os 3 palhaços brancos se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas. 2 minutos mais e o salão resvalou da cidade para os carros a jato, circulando ferozmente numa arena, colidindo e recuando e colidindo entre si novamente. Montag viu vários corpos voarem pelo ar. Millie, você viu aquilo? Eu vi, eu vi. Montag enfiou a mão numa fenda da parede e puxou o interruptor. As imagens escorreram como se a água tivesse vazado de uma gigantesca tigela de cristal com peixes histéricos. As 3 mulheres lentamente se viraram e olharam para Montag com indisfarçada irritação e depois antipatia. Quando vocês acham que a guerra irá começar? Disse ele. Notei que seus maridos não estão aqui hoje. Ah, eles vão e voltam, disse a senhora Phelps. Finnegan vive indo e voltando. O exército chamou Pete ontem. Ele estará de volta na semana que vem. Assim disse o exército. Uma guerra rápida. 48 horas, segundo disseram, e todos estarão voltando para casa. Foi o que o exército disse. Uma guerra rápida. Pete foi chamado ontem e disseram que ele estaria de volta na semana que vem. Bem rápido. As 3 mulheres se agitaram e olharam nervosas para as paredes, cor de lama, vazias. Eu não estou preocupada, disse a senhora Phelps. Pete que fica com toda a preocupação. Deu um risinho afetado. O velho Pete que fique com toda a preocupação. Não eu. Eu não estou preocupada. Sim, disse Millie, o velho Pete que fique com toda a preocupação. É sempre o marido de outra que morre, como se diz. Também foi o que eu vi. Nunca ouvi falar de homem nenhum que tenha morrido na guerra. Pulando de prédio, sim, como o marido de Glória na semana passada. Mas em guerras, nunca. Em guerras, nunca, disse a senhora Phelps. Aliás, eu e Pete sempre dissemos, nada de choro, nada disso. Já é o terceiro casamento para nós dois e somos independentes. O negócio é ser independente, sempre dissemos isso. Ele já disse, se eu for morto, siga em frente e não chore. Case-se novamente e não pense mais em mim. Por falar nisso, disse Mildred, vocês assistiram aquele romance rápido de Clara Dove ontem à noite nas paredes de vocês? Bem, é a história de uma mulher que... Montag não dizia nada. Só ficava olhando as feições das mulheres como certa vez olhara para a face dos santos em uma igreja estranha em que entrara quando criança. Os semblantes daquelas criaturas esmaltadas não significavam nada para ele, embora falasse com elas e ficasse muito tempo naquela igreja tentando ser daquela religião, tentando saber qual era aquela religião, tentando inalar bastante daquele incenso bruto e da poeira especial do lugar, para que seu sangue se sentisse tocado e envolvido pelo significado daqueles homens e mulheres de olhos de porcelana e lábios cor de rubi. Mas não houve nada, nada. Era só um passeio por mais uma loja e seu dinheiro ali era estrangeiro e sem valor. E sua paixão era fria, mesmo quando tocou a madeira, o gesso e a cerâmica. Tal como agora, em seu próprio salão, com essas mulheres se contorcendo nas cadeiras sob seu olhar, acendendo cigarros, soprando fumaça, tocando os cabelos queimados e examinando as unhas ardentes, como se tivessem pegado fogo só por ele as ter olhado. O silêncio deixava suas faces cada vez mais assombradas. Inclinaram-se para a frente ao ouvirem o som de Montag, engolindo finalmente a comida. Ficaram a escutar sua respiração febril. As três paredes vazias do salão eram agora como as frontes pálidas de gigantes adormecidos, sem sonhos. Montag sentiu que, se tocasse aquelas três frontes arregaladas, sentiria um leve suor salgado nas pontas dos dedos. A transpiração se acumulava com o silêncio e o tremor subliminar no salão, bem como dentro das mulheres que ardiam de tensão. A qualquer momento, elas emitiriam um longo silvo e explodiriam. Montag moveu os lábios. Vamos conversar. As mulheres se sobressaltaram e olharam espantadas. Como vão seus filhos, senhora Phelps? Perguntou ele. Você sabe que não tenho filhos? Deus sabe que ninguém em seu juízo perfeito teria filhos, disse a senhora Phelps, sem saber ao certo por que estava com raiva desse homem. Eu não diria isso, disse a senhora Bowles. Eu tive dois filhos de cesariana. Não há por que passar por toda aquela agonia por causa de um bebê. O mundo precisa se reproduzir, a raça precisa prosseguir. Afora isso, às vezes eles se parecem com a gente, e isso é gostoso. Duas cesarianas fizeram o que era preciso, com certeza. Ah, o meu médico disse, não há necessidade de cesariana, a sua bacia é saudável, tudo está normal. Mas eu fiz questão. Com ou sem cesariana, filho é uma desgraça. Você perdeu o juízo, disse a senhora Phelps. Meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão e liga o interruptor. É como lavar roupa. É só enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa. A senhora Bowles riu. Para elas, tanto faz me dar um chute ou um beijo. Graças a Deus, eu também sei chutar. As mulheres mostraram a língua, rindo. Mildred esperou um pouco e então, vendo que Montag ainda estava à porta do salão, bateu palmas. Vamos falar de política para Guy ficar contente. Parece ótimo, disse a senhora Bowles. Como todo mundo, eu votei na última eleição e apoiei o presidente Noble, é claro. Acho que ele é um dos homens mais bonitos que já chegaram à presidência. Ah, mas também com o homem que a oposição lançou para disputar com ele. Não era grande coisa, não é mesmo? Meio baixinho e feioso, não fazia direito à barba, nem sabia se pentear muito bem. O que deu na oposição para lançá-lo como candidato? Não se pode lançar um baixinho desses contra um homem alto. Além disso, ele resmungava. Metade do tempo, eu não conseguia ouvir uma palavra do que ele dizia, e quando eu ouvia, não entendia. E além disso, era gordo e nem disfarçava com as roupas. Não admira que a maioria esmagadora dos votos fosse para Winston Noble. Até os nomes ajudaram. Basta comparar Winston Noble com Hubert Hogue por uns 10 segundos para adivinhar o resultado. Ora essa, protestou Montag, o que vocês sabem sobre Hogue e Noble? Ora, não faz 6 meses que eles estavam bem ali naquela parede. Um deles não parava de beliscar o nariz. Aquilo me deixava louca. Então, senhor Montag, disse a senhora Phelps, o senhor acha que iríamos votar num homem desses? Mildred disparou com raiva. Não fique aí parado na porta, Guy. Isso dá nos nervos da gente. Mas Montag já havia saído e voltou alguns instantes depois, trazendo um livro na mão. Guy! Que se dane! Que se dane! O que é isso aí? Não é um livro? Pensei que hoje em dia os treinamentos especiais só fossem feitos por meio de filmes, disse a senhora Phelps, piscando os olhos. O senhor está estudando a teoria do bombeiro? Para o inferno com a teoria, disse Montag. Isto é poesia. Montag! Um sussurro. Deixe-me em paz. Montag se sentia girando num grande turbilhão de rugidos e zumbidos. Montag, espere, não. Você ouviu o que elas disseram? Ouviu esses monstros falando de monstros? Meu Deus, como tagarelam sobre as pessoas e seus próprios filhos, e como falam sobre seus maridos e sobre a guerra. Diabo, eu ouço essas coisas e não consigo acreditar. Eu não disse palavra nenhuma sobre guerra. O senhor sabe, disse a senhora Phelps. Quanto à poesia, eu odeio, disse a senhora Bowles. Você já ouviu alguma? Montag, rangia distante a voz de Faber. Você vai estragar tudo. Cale a boca, seu tolo. As 3 mulheres estavam em pé. Sentem-se. Elas se sentaram. Eu vou para casa, balbuciou a senhora Bowles. Montag, Montag, por favor, em nome de Deus, o que está tentando fazer? Rogou Faber. Por que não nos lê um poema desse seu livrinho? Disse a senhora Phelps, acenando afirmativamente com a cabeça. Acho que seria muito interessante. Isso não é certo, lamentou a senhora Bowles. Não podemos fazer isso. Bem, olhe para o senhor Montag. Ele quer, eu sei que ele quer. E se escutarmos com atenção, o senhor Montag ficará contente e depois talvez possamos seguir adiante. E olhou, inquieta, para o longo vazio das paredes que a cercavam. Montag, pare com isso ou eu corto a ligação, abandono você. O inseto esmurrava sua orelha. De que adianta? O que você vai provar com isso? Assustá-las para valer. É o que eu vou fazer, deixá-las com um medo infernal. Mildred olhou para o ar vazio. Guy, com quem você está falando? Uma agulha prateada espetou-lhe o cérebro. Montag, escute, só há uma saída. Faça de conta que é uma brincadeira, disfarce. Finja que não está com raiva de nada. Depois, vá até seu incinerador na parede e jogue o livro lá dentro. Mas Mildred antecipou-se a isso e disse com uma voz vacilante. Senhoras, uma vez por ano, todo bombeiro tem permissão para trazer um livro para casa dos velhos tempos, para mostrar à sua família como isso era estúpido, como esse tipo de coisa pode deixar uma pessoa nervosa, maluca. A surpresa de Guy para esta noite é ler para vocês uma amostra de como as coisas eram confusas para que nenhuma de nós tenha de aborrecer nossa cabecinha com esse lixo novamente. Não é isso, querido? Ele esmagou o livro nos punhos. Diga sim! Sua boca se moveu como a de Faber. Sim. Mildred arrebatou-lhe o livro das mãos com uma risada. Toma, leia este. Não, espere. Aqui está aquele realmente engraçado que você me leu em voz alta hoje. Senhoras, vocês não entenderão nenhuma palavra. É só blá, blá, blá. Vai, Guy, essa página, querido. Ele olhou para a página aberta. Uma mosca agitou as asas suavemente em sua orelha. Leia. Qual é o título, querido? A Praia de Dover. Sua boca estava entorpecida. Agora leia numa voz clara e agradável e vá devagar. A sala estava uma fornalha. Montag era todo fogo e, ao mesmo tempo, frieza. Elas estavam sentadas no meio de um deserto vazio, nos três sofás, e ele, em pé, oscilava de um pé para o outro, esperando a senhora Phelps terminar de endireitar a bainha do vestido e a senhora Bowles de ajeitar os cabelos. Então ele começou a ler num tom de voz baixo, vacilante, que se firmava à medida que ele passava de um verso para o outro, e sua voz atravessava o deserto para dentro da brancura e em torno das três mulheres sentadas ali, no grande vazio abrasivo. O Mar da Fé. Antigamente era enorme e nas margens de toda a terra estendia-se como as dobras ondulantes de um lenço brilhante. Mas agora ouço apenas seu longo e melancólico rugido que recua e se retira ao sopro do vento noturno pelas vastas margens lúgubres e seixos desnudados do mundo. As poltronas rangeram sob as três mulheres. Montag concluiu a leitura. Ah, amor, sejamos fiéis um ao outro, pois o mundo, que parece estender-se diante de nós como uma terra de sonhos, tão diverso, tão belo, tão novo, não tem realmente alegria, nem amor, nem luz, nem certeza, nem paz, nem remédio para a dor. E estamos aqui como numa planície sombria, varrida por alarmes confusos de luta e fuga, onde cegos exércitos travam combate na noite. A senhora Phelps estava chorando. As outras, no meio do deserto, observavam o choro da primeira tornar-se muito alto à medida que seu rosto se contorcia e deformava. Ficaram sentadas, sem tocá-la, confusas diante de sua manifestação. Ela chorava de modo incontrolável. O próprio Montag estava atônito e abalado. Ora, ora, disse Mildred, já passou, Clara. Ora, vamos, Clara, recomponha-se. Clara, o que há de errado? Eu, soluçou a senhora Phelps. Não sei, não sei. Eu só... não sei. Ai, ah. A senhora Bowles se levantou e olhou duro para Montag. Está vendo? Eu sabia. Era isso que eu queria provar. Eu sabia que aconteceria. Eu sempre disse, poesia e lágrimas, poesia e suicídio e choro e sensações ruins, poesia e doença. É tudo uma besteira sentimental. Agora estou convencida. O senhor é nojento, senhor Montag. O senhor é nojento. Agora, disse Faber. Montag sentiu-se virar e caminhar até a fenda na parede e deixar o livro cair pela calha de latão em cujo fundo as chamas o aguardavam. Palavras tolas, terríveis palavras tolas e danosas, disse a senhora Bowles. Por que as pessoas querem magoar as outras? Já não basta o sofrimento existente e o senhor vem provocar as pessoas com coisas como essa? Clara, vamos, Clara, implorou Mildred, puxando-lhe o braço. Venha, vamos nos alegrar. Você agora liga na família. Vá em frente. Agora vamos rir e nos divertir. Pare de chorar. Vamos fazer uma festa. Não, disse a senhora Bowles. Vou direto para casa. Se você quiser visitar minha casa e minha família, tudo bem. Mas nunca mais na vida entrarei na casa maluca desse bombeiro. Vá para casa. Montag fixou os olhos nela, calmo. Vá para casa e pense no seu primeiro marido, de quem se divorciou, e no seu segundo marido, morto num acidente de carro, e no seu terceiro marido, prestes a estourar os miolos. Vá para casa e pense nos 10 abortos que você fez. Vá para casa e pense nisso, e também nas suas malditas cesarianas e nos filhos que sentem ódio mortal de você. Vá para casa e pense como tudo isso aconteceu e no que você fez para pôr um fim nisso. Vá para casa, gritou ele, antes que eu lhe bata e a expulse daqui a pontapés. As portas bateram e a casa ficou vazia. Montag parou sozinho no centro do inverno, com as paredes do salão da cor de neve suja. No banheiro, a água corria. Ele ouviu Mildred sacudir na mão as pílulas para dormir. Montag, seu tolo, tolo, ah, meu Deus, seu tolo estúpido! Cale-se! Arrancou a cápsula verde da orelha e a enfiou no bolso. A cápsula continuou a chiar baixinho. Tolo, tolo! Montag procurou pela casa e encontrou os livros atrás do refrigerador, onde Mildred os havia empilhado. Faltavam alguns, e ele percebeu que ela iniciara seu processo lento e pessoal de desmontar a dinamite da casa, cartucho por cartucho. Mas ele agora não estava irado, só exausto e confuso consigo mesmo. Levou os livros para o quintal e os escondeu nos arbustos, junto à cerca. Só por esta noite, pensou ele, caso ela decida queimar mais alguns. Ele tornou a entrar em casa. Mildred, chamou ele à porta do quarto escuro. Não havia nenhum som. Lá fora, atravessando o gramado a caminho do trabalho, Montag tentou não reparar no quanto a casa de Clarice McLellan estava completamente às escuras e deserta. A caminho do centro da cidade, estava tão inteiramente só com seu terrível erro que sentiu necessidade do estranho calor e bondade que acompanhavam o som familiar e suave de uma voz falando no meio da noite. No intervalo de umas poucas horas, ele tinha a impressão de conhecer Faber a vida inteira. Montag sabia agora que havia nele duas pessoas, que ele era, acima de tudo, o Montag que não sabia de nada, que nem sequer sabia que era um tolo, mas apenas desconfiava. E sabia que ele era também o velho que conversava com ele e falava com ele enquanto o trem era sugado de um extremo para o outro da cidade noturna num único e longo suspiro nauseante de movimento. Nos dias que viriam e nas noites em que não havia lua e noites em que havia uma lua muito brilhante iluminando a terra, o velho continuaria com essa e aquela conversa, gota a gota, pedra a pedra, floco a floco de neve. Sua mente, afinal, melhoraria e ele não seria mais Montag, dizia-lhe este velho, assegurava-lhe, prometia-lhe. Ele seria Montag mais Faber, fogo mais água, e um dia, depois de tudo misturado e acalmado e trabalhado em silêncio, não haveria nem fogo nem água, mas vinho, a partir de duas coisas distintas e opostas, uma terceira. E um dia ele olharia para trás, para o tolo, e identificaria o tolo. Já agora ele podia sentir o começo da longa viagem, o desligamento, o afastamento da pessoa que ele havia sido. Era bom ouvir um murmúrio de besouro, o zumbido sonolento de mosquito e as delicadas filigranas murmurantes da voz do velho, a princípio admoestando-o e depois consolando-o tarde da noite quando ele saía do metrô vaporoso para o mundo do quartel de bombeiros. Compaixão, Montag, compaixão. Não os azucrine nem implique com eles. Há bem pouco tempo, você também era um deles. Eles estão seguros de que continuarão. Mas não é verdade. Não sabem que tudo isso é um enorme meteoro ardente que produz uma bela chama no espaço, mas que algum dia terá de colidir. Só veem a chama, a bela fogueira, como você viu. Montag, os velhos que ficam em casa, receosos, cuidando de seus ossos quebradiços como casca de amendoim, não têm nenhum direito de criticar. No entanto, você quase pôs tudo a perder logo no começo. Fique atento. Estou com você, lembre-se disso. Entendo o que aconteceu. Tenho de admitir que sua raiva cega me revigorou. Meu Deus, como me senti jovem. Mas agora quero que você se sinta velho. Quero que um pouco de minha covardia passe para você esta noite. Nas próximas horas, quando estiver com o Capitão Beatty, pise em ovos. Deixe que eu o ouça para você. Deixe que eu sinta a situação. A sobrevivência é a nossa meta. Esqueça aquelas coitadas e tolas mulheres. Eu as deixei mais infelizes do que se sentiram em anos, acho, disse Montag. Fiquei chocado ao ver a senhora Phelps chorar. Talvez elas tenham razão. Talvez seja melhor não enfrentar as coisas e simplesmente correr e se divertir. Eu não sei. Sinto-me culpado. Não, não há por que se sentir assim. Se não houvesse guerra, se houvesse paz na Terra, eu diria, tudo bem, divirtam-se. Mas, Montag, você não deve voltar a ser só um bombeiro. Nem tudo está bem com o mundo. Montag transpirava. Montag, você está ouvindo? Meus pés, disse Montag, não consigo movê-los. Sinto-me tão idiota. Não posso dar mais nenhum passo. Escute, calma agora, disse o velho brandamente. Eu sei, eu sei. Você está com medo de cometer erros. Não tenha. Os erros podem ser proveitosos. Quando eu era jovem, Montag, eu atirava minha ignorância na cara das pessoas. Elas me surravam com varas. Quando cheguei aos 40, minha faca cega já estava muito bem afiada para mim. Se você esconder sua ignorância, ninguém lhe baterá e você nunca irá aprender. Agora, mova os pés e os leve direto para o quartel de bombeiros. Somos gêmeos, não estamos mais sozinhos, não estamos isolados em diferentes salões sem nenhum contato. Se você precisar de ajuda quando o Beatty o interrogar, estarei aqui, em seu tímpano, tomando notas. Montag sentiu o pé direito, depois o esquerdo, movendo-se. Velho, disse ele, fique comigo. O sabujo mecânico havia desaparecido. O canil estava vazio e o quartel estava imobilizado em total silêncio. A salamandra alaranjada dormia, com o ventre cheio de querosene e os lança-chamas cruzados em seus flancos. Montag atravessou o silêncio, tocou o mastro de metal e deslizou subindo pelo ar escuro, olhando para trás, para o canil deserto, o coração batendo, parando, batendo. No momento, Faber era uma mariposa cinza adormecida em sua orelha. Beatty estava em pé próximo ao poço, esperando, mas de costas, como se não estivesse à espera. Bem, disse ele aos homens que jogavam baralho, aqui vem um animal estranhíssimo, que em todas as línguas é conhecido como idiota. Beatty estendeu a mão, a palma para cima, como para receber um presente. Montag pôs o livro nela. Sem sequer olhar para o título, Beatty arremessou o livro no cesto de lixo e acendeu um cigarro. Os que têm um ar de inteligência são ainda os mais tolos. Bem-vindo de volta, Montag. Espero que fique conosco agora que sua febre diminuiu e sua doença passou. Está disposto a uma rodada de pôquer? Sentaram-se e as cartas foram distribuídas. Diante de Beatty, Montag sentia as mãos culpadas. Seus dedos eram como furões que houvessem feito algum mal, e agora jamais descansavam, sempre agitados, crispados e escondidos nos bolsos ao abrigo do olhar flamejante de Beatty. Se o mero hálito de Beatty passasse por suas mãos, Montag sentia que poderiam murchar, retorcer-se nas beiradas e jamais ser trazidas de volta à vida. Ficariam sepultadas para sempre nas mangas de seu casaco, esquecidas, pois eram mãos que haviam agido por conta própria, sem nenhuma participação sua. Fora nelas que a consciência inicialmente se manifestara para afanar os livros, apropriar-se de Jó, Ruth e William Shakespeare. E agora, no quartel de bombeiros, as mãos pareciam engluvadas em sangue. Duas vezes em meia hora, Montag teve de sair do jogo e ir ao banheiro lavar as mãos. Quando voltou, escondeu as mãos sob a mesa. Beatty riu. — Queremos suas mãos à vista, Montag. Não que não confiamos em você, entenda, mas... Todos riram. — Enfim, disse Beatty, a crise passou e está tudo bem. A ovelha voltou ao redil. Somos todos ovelhas que às vezes se extraviam. A verdade é a verdade até o fim das contas, é o que proclamamos. Os que se acompanham de nobres pensamentos nunca estão sozinhos, bradamos para nós mesmos. Suave alimento de uma essência suavemente enunciada, dizia Sir Philip Sidney. Mas por outro lado, palavras são como folhas, e onde mais abundam, é raro encontrar embaixo muitos frutos da razão. Alexander Pope. O que acha disso, Montag? Não sei. Cuidado, sussurrou Faber, vivendo em outro mundo, muito distante. Ou disto. Conhecer pela metade é uma coisa perigosa. Beba até perder o fôlego ou não mate a sede na fonte das musas. Ali, as correntes rasas intoxicam o cérebro, mas em grande parte, beber nos deixa sóbrios novamente. Pope. O mesmo ensaio. Onde você fica depois disso? Montag mordeu o lábio. Eu lhe digo, disse Beatty, sorrindo diante de suas cartas. Isso o deixa embriagado por algum tempo. Leia algumas linhas e lá vai você voando pelo precipício. Bum! Você está pronto para explodir o mundo, cortar cabeças, esmagar mulheres e crianças, destruir a autoridade. Eu sei, já passei por isso tudo. Estou bem, disse Montag, nervoso. Pare de corar. Minha intenção não é provocá-lo, de verdade. Sabe, eu tive um sonho uma hora atrás. Deitei para tirar uma soneca e sonhei que você e eu, Montag, entramos numa violenta discussão sobre livros. Você espumava de raiva, gritava citações para mim. Eu aparava calmamente cada investida. O poder, eu disse. E você, citando o Dr. Johnson, respondeu: o conhecimento vale mais que o poder. E eu disse: bem, meu caro rapaz, o Dr. Johnson também disse que nenhum sábio no mundo trocará uma certeza por uma incerteza. Fique com os bombeiros, Montag. Tudo o mais não passa de um caos sinistro. Não dê ouvidos, sussurrou Faber. Ele está tentando confundir você. Ele é escorregadio. Tome cuidado. Beatty deu um riso seco. E você disse, citando, a verdade virá à luz. O assassinato não ficará oculto por muito tempo. E gritei, bem-humorado, meu Deus, ele só está falando de seu cavalo. E ainda, o diabo é capaz de citar as escrituras para atingir seus fins. E você gritou, esta época preza mais um idiota engalanado do que um santo em farrapos na escola da sabedoria. E eu sussurrei suavemente, a dignidade da verdade se perde no excesso de protestos. E você gritou, as carcaças sangram à visão do assassino. E eu disse, acariciando sua mão, o quê? Eu lhe provoco estomatites? E você gritou, estridente, conhecimento é poder. E um anão nos ombros de um gigante vê mais longe que os dois. E eu resumi minha opinião com rara serenidade interior. A insensatez que consiste em tomar uma metáfora por prova uma verborragia por uma fonte de verdades capitais e a si mesmo por oráculo é inata em nós, disse certa vez o senhor Valéry. A cabeça de Montag girou, provocando-lhe náuseas. Ele se sentia impiedosamente surrado na testa, nos olhos, no nariz, nos lábios, no queixo, nos ombros, nos braços frouxos. Sentia vontade de gritar: não, cale-se, você está confundindo as coisas, pare. Os dedos graciosos de Beat investiram para agarrar seu pulso. Meu Deus, que pulso! Eu o irritei, não é, Montag? Jesus, seu pulso parece bater como os tambores ao fim da guerra. Nada além de sirenes e sinos. Devo falar um pouco mais? Gosto de seu olhar de pânico. Swahili, hindu, literatura inglesa, posso falar tudo isso. Um tipo excelente de discurso silencioso, Willy. Montag, espere um pouco. A mariposa agitou a orelha de Montag. Ele está tentando turvar a água. Ah, você ficou morto de medo, disse Beat, porque eu empregava um recurso terrível, usando os mesmos livros a que você se apegava para rebater cada uma de suas cartadas, cada ponto. Que traidores os livros podem ser. Você pensa que eles estão apoiando e eles se viram contra você. Além disso, outros podem usá-los e lá está você, perdido no meio do pântano, em um grande atoleiro de substantivos, verbos e adjetivos. E bem no fim do meu sonho, cheguei com a salamandra e disse: vem comigo. E você subiu e voltamos para o quartel de bombeiros em beatífico silêncio, tudo de volta à paz. Beat soltou o pulso de Montag, deixou a mão cair frouxa sobre a mesa. Tudo bem quando acaba bem. Silêncio. Montag continuou sentado como uma estátua de pedra branca. O eco do golpe final sobre seu crânio se extinguiu lentamente na caverna negra em que Faber aguardava que os ecos cessassem. E então, quando a poeira agitada se assentou na mente de Montag, Faber começou a falar em voz baixa. Tudo bem. Ele disse o que tinha a dizer. Você precisa guardar o que ele disse. Também direi o que tenho a dizer nas próximas horas. E você precisa guardar também. Depois, você tentará comparar os dois registros e tomará sua decisão sobre de qual lado quer saltar ou cair. Mas quero que a decisão seja sua, não minha nem do capitão. Mas lembre-se de que o capitão está alinhado com os inimigos mais perigosos da verdade e da liberdade, com o rebanho impassível da maioria. Meu Deus, a terrível tirania da maioria. Todos temos nossas opiniões a dar. Cabe agora a você decidir com qual ouvido quer escutar. Montag abriu a boca para responder a Faber, mas o sino do quartel o poupou de cometer esse erro na presença dos outros. O alarme oral instalado no teto os chamou. Houve uma rápida sucessão de cliques enquanto a teleimpressora do boletim de alarme digitava o endereço no outro lado da sala. Com as cartas de pôquer em uma das mãos rosadas, o capitão Beat caminhou com exagerada lentidão até o aparelho e destacou o endereço quando o boletim ficou pronto. Lançou-lhe um olhar superficial e o enfiou no bolso. Voltou à mesa e se sentou. Os outros olharam para ele. Isso pode esperar exatamente 40 segundos, enquanto tiro todo o dinheiro de vocês, disse Beat satisfeito. Montag baixou suas cartas. Cansado, Montag. Está saindo do jogo? Sim. Espere um pouco. Não, pensando bem, podemos terminar esta mão depois. Deixem as cartas viradas para baixo e preparem o material. Agora é o dobro. E Beat se levantou novamente. Montag, você não parece bem. Eu não gostaria nada de pensar que sua febre está voltando. Vou ficar bem. Você vai ficar ótimo. Este é um caso especial. Vamos, mexa-se. Saltaram no ar e agarraram o poste metálico como se fosse a última oportunidade de salto sobre a passagem de uma onda da maré abaixo para descobrirem, desalentados, que o poste os deslizara para a escuridão, a explosão, tosse e sucção do dragão gasoso que rugia ao despertar. Eia! Dobraram uma esquina ao som de trovão e sirene, combate de pneus, guinchar de borracha, a massa de querosene espadanando no reservatório cintilante de bronze como comida no estômago de um gigante, com os dedos de Montag saltando do corrimão prateado, oscilando no espaço frio e com o vento revirando seus cabelos, assobiando entre seus dentes. O tempo todo, Montag pensava nas mulheres, as mulheres de palha em seu salão nesta mesma noite, com seus cernes arrancados por um vento de neon e o gesto estúpido de ler um livro para elas. Como aquilo se parecia com a tentativa de apagar incêndios com pistolas de água, igualmente ridícula e demente. Uma raiva substituindo outra, uma raiva deslocando outra. Quando ele cessaria de sentir tamanha raiva e se acalmaria, ficando realmente em paz? Lá vamos nós. Montag ergueu os olhos. Beatty nunca dirigia, mas nesta noite era ele ao volante, jogando impetuosamente a salamandra pelas esquinas, inclinando-se para a frente no trono do motorista. As abas de seu volumoso impermeável batendo atrás de si e fazendo-o parecer um grande morcego negro voando acima do motor, sobre os números de bronze, apanhando o vento em cheio. Então, vamos lá fazer esse mundo feliz, Montag? A face rosada e fosforescente de Beatty brilhava na densa escuridão e ele sorria furiosamente. Chegamos! A salamandra parou com estrondo, fazendo os homens escorregarem e baterem desajeitados uns contra os outros. Montag continuou a fixar os olhos úmidos no frio anteparo brilhante a que seus dedos estavam agarrados. Não posso fazer isso, pensou ele. Como posso executar essa nova tarefa? Como continuar a queimar coisas? Não posso entrar nessa casa. Beatty, inalando o vento pelo qual se precipitara, tocava o cotovelo de Montag. Tudo bem, Montag. Os homens corriam como aleijados em suas botas canhestras, silenciosos como aranhas. Por fim, Montag ergueu os olhos e se virou. Beatty estava observando seu rosto. — Algum problema, Montag? — Ora, essa, disse Montag lentamente, paramos em frente à minha casa?